things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, son, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? Aqui está esta balada lindíssima para recordar Bruce Hornsby, Just the Way It Is. Atrás também uma outra em português. Faz parte do mais recente trabalho de Alberto Índio. Chama-se Quero-te Dizer. Continuação de uma muito boa noite. Ainda bem que está ligada ao Canto da Lua. Agora vamos à nossa habitual efeméride. Pedro à Providência a graça de ser forte. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. E nesta semana dizemos-lhe que às 21 horas e 15 minutos, precisamente do dia 14 de janeiro de 1977, estreava no cinema Avis, em Lisboa, o filme Heidi nas Montanhas. Baseando-se em acontecimentos reais, Joanna Spyri escreveu em 1880 um livro infantil sobre a vida de Heidi, uma menina suíça que perdeu os pais quando tinha 5 anos. Em Portugal, esta história obteve um sucesso enorme através de uma série de desenhos animados representados com regularidade na RTP, pelo que o aparecimento deste filme constituiu, na altura, um grande êxito. Ora, para recordar esse momento, trazemos-lhe aqui o genérico hoje ao Alcântara da Lua, também um espaço para apreciar pelos mais pequenos, o genérico desta série que hoje aqui recordamos. Música. Está a recordação de Heidi, o seu genérico passava a 14 de janeiro pela primeira vez, 14 de janeiro de 1977, precisamente às 21 horas e 15 minutos em Lisboa, no, precisamente no cinema Avis. Esta estreia acontecia então neste ano e neste mesmo dia, que também hoje aqui recordamos no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. E não se esqueça que a sua participação é sempre importante no Ao Canto da Lua. Já sabe que pode sempre entrar em contacto connosco através do nosso site em aocantodalua.pt.vu ou então através do nosso Facebook. Basta que escreva Ao Canto da Lua. A partir daí faça gosto e depois pode também ficar a par de todas as nossas novidades. Claro está que todas as suas mensagens também para nós são importantes. Por que não enviar uma mensagem para alguém através do nosso espaço ou até mesmo para o nosso programa com alguma sugestão que ache que deveria ser seguida. Ora, para já trazemos-lhe uma grande recordação na voz de José Cid, Velho Moinho. Logo depois também aí está uma balada que de vez em quando também vai passando por aqui, chama-se Penso em Ti. A voz é de Zé Amaro. São as próximas duas neste seu espaço. Sempre que eu tento recordar o que ficou daquele amor, só vejo velas a mudar, os teus cabelos a voar, sinto o perfume de uma flor e o teu corpo é teu. Eu me desatei com a avidez. Foi cama e berço de carinho. Foi o teu corpo que se fez mulher pela primeira vez. Velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher que nunca mais eu encontrei. As velas brancas

aproximo mais. Eu me aproximo mais. E tu perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro. O teu futuro. E faço das lembranças um lugar seguro. Um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado. Nenhum passado. Nem revirar um sentimento revirado. Não, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Na sua vida. Chama-se Quem de Nós Dois, esta é a canção que acabamos de escutar, primeiro lançado pela própria Ana Carolina e agora também em dueto aqui com Paulo Gonzo, um tema que tem estado a fazer sucesso em Portugal. Bem, se hoje está num dia ou numa noite, de facto um tanto ou quanto mais triste, não se esqueça que às vezes é preciso ver a vida por outro ângulo para perceber que as coisas podem ser melhores do que parecem. Está uma grande canção para recordar nestes últimos minutos no Ao Canto da Lua com as Bengals e a Manic Monday. Agora a altura também para trazermos a nossa habitual agenda. Agenda semanal. Começamos por dizer-lhe que em Braga pode ver Adolfo, Xúria Canibal, Luís Amaro e Paulo Soares no dia 25 de janeiro, às 21h30, é no Teatro Circo de Braga, a entrada custa 10€. No Porto, veja a 22 de janeiro, Gisela João, às 21h30, na Casa da Música, a entrada custa 15€. Já em Lamego, há para ver o espetáculo com Camané, a 22 de fevereiro, às 21h30, é no Teatro Ribeiro Conceição. Em Albergaria à Velha, veja no dia 23 de janeiro Pedro Abrunhosa, às 21h30, é no Cineteatro Alba, de Albergaria à Velha. A entrada custa 12€. Em Coimbra, Noi Surf, a 24 de janeiro, para ver no Teatro Académico de Gil Vicente, às 21h30. Em Porto Alegre, marcado está esse concerto com Dina Valério, a 1 de fevereiro, às 21h30, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre. A entrada varia entre os 6 e os 8€. Em Torres Novas, The Neverminding Bastards, é para ver este concerto a 25 de janeiro, às 23h30, no Teatro Virgínia de Torres Novas. Já em Estremoz, veja a exposição de Paulo Correia. Nesta mostra, o autor apresenta-nos uma série de trabalhos que resultam da ambivalência provisão fotografia livre, fazendo incursões em diversas temáticas que abrangem o seu ambiente profissional e pessoal. Em Almada, digo-lhe que The Crazy Diamonds atuam a 25 de janeiro, é um sábado, no Cine Incrível. E em Setúbal, há para ver Camané, a 24 de janeiro, às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi. A entrada custa 14€. Em Reguengos de Monsaraz, acontece a 23 de janeiro, às 9h30 da manhã, no Auditório Municipal de Reguengos, a conferência, a atividade física e a nutrição como fatores da qualidade de vida. Há para ver uma exposição em Castro Verde, Castro Verde Memórias do Espaço Público. É uma exposição que está patente ao público até ao próximo dia 19 de abril. Já no Algarve, em Faro, há para ver Pedro Abrunhosa, a 31 de janeiro, no Teatro das Figuras. Nos Açores, em Ponta Delgada, atuam a Naifa, a 22 de fevereiro, às 21h30, no Teatro Micaelense de Ponta Delgada. A entrada custa 10€. Finalmente, na Madeira e no Funchal, há para ver então o primeiro Simpósio Internacional de História, Cultura e Ciência da Madeira. É para assistir até ao final do mês de janeiro. São estas as sugestões que hoje lhe deixamos na nossa habitual agenda semanal. Agenda semanal. De regresso à música, para ouvirmos agora os sons de Ricardo Azevedo, O Amor Não Me Quer Encontrar, e logo depois recordamos também a voz de Ana com o tema Sonha Comigo. Se hoje te dissesse que o sol brilha só para ti, que as nuvens partiram e levaram a sombra que nos tentou afastar, o dia vai acabar, vou oferecer-te o luar, porque o céu de ninguém. Vai comigo esta noite, vai comigo esta noite, agarra a minha mão, dou-te estrela. Ouve bem esta canção. Hoje dou-te o meu coração. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, tenho tanto para te dizer. Estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 105. Estamos por aqui todas as semanas na sua rádio, neste dia e neste mesmo horário, com canções que tocam certamente o seu coração. Vá passando pelo nosso Facebook, basta que escreva Ao Canto da Lua, faça gosto na nossa página, fique fã do nosso programa, acompanhe-nos todas as semanas aqui neste mesmo sítio, no mesmo dia e à mesma hora. Tenho uma canção que vem do outro lado do Atlântico que vai então terminar esta edição de hoje. Chama-se É o Amor. E é o amor que nos une todas as semanas. Esperamos por si, para a semana de hoje, 8 dias, aqui mesmo, a terminar, Zezé Di Camargo e Luciano. Boa noite. Sou louco por você, tô maluco.